tocam agora as melhores músicas em inglês. Was Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Time and I was like, baby.

is gone. Otan ensimmäisen junan jonnekin ja erään yläpohjaisesta täytyy kirjoittaa äidille. Täällä naiset on huinnointi. Ne kysyy, oot sie tämän kylän poiki. Hei hei motsu, mä en oo syöny mun lääkeitä. Jump in the B and go rolling. You know I know how to make the dough rolling. And now I got you on the dance floor rolling. I got paper folding. Don't front, girl, I got you open. Got you so hot, now you're wet and soaking. Play hard to get, baby, I'm just coasting. I swing by smoother than Billy Ocean. Antena Web, sintoniza-te. cobbled stairway.